Ποντέρα σαν κύπτη σώμα πώς προτάξεις στα 3-0. Solo Salvador da TR0 no próximo patrotaxi com 175 a bordo, alterando o galeão com 4 horas e 11 de operação. 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da Piscina 0 e a táxi Índia. No ponto de espera, chama a 2895 com altímetro 10 no 2, então 3601. ele está com o ponto de espera da 10 via Índia, tá? 360. Salvador, bom dia, 3601, estou na estrada agora. Bom dia, 3601, na linha decola dono 0, vento 060 graus, com 5 nós. Ali decola dono 0, 3601, decolado ao 54, controle 1, nave decimal 8, bom voo. Controle da nave 8, tá, 3601, obrigado, bom dia. Controle Salvador, tá, 3601. TAM 3601, contato radar, radar, estado mantém 360, voa Leda. Gente, voa no Leda presente, subindo 360, TAM 3601. Avião 3601, chame Recife 1251, ao térmico 3325. Recife 251, ao térmico 3325, chame 3601. Salvador, Salvador, Salvador. Confirme. Golf, Tango, Golf, Delta. Tango, Golf, retornando para 3? Pronto, solicito autorização de tiro de controle e marcha lenta, a Infraero já está ciente. Chefe, coordenação da Infraero, Golf, Tango, Golf, reposto interno. Afirmativo. Paulo Salvador, Oceania 6251. 6251, prosseguir. Oceania 6251, informação Golf, solicito autorização para Guarulhos. Certo? 251, autorizado 360 Guarulhos. Conforme rota do plano, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Após Bridge, Pesulu no meia, Belo Horizonte, direto trivia, após conforme. Controle 119, decimal 8, aciona 5521. Canaã 6251, autorizado para Guarulhos, nível 360, através da rota do plano de voo. Decolando a pista 10, curva de direita, na saída da El Leda, depois Bridge, Pesulu no meia, Belo Horizonte, trivia, postos e conforme. 119, 8, controle de saída, 5521 no transporte. Correto, 6251, chame para puxa sonora. Camará. 251, prossiga. 19, pushback e acionamento. Está livre, pushback e acionamento, você manda um pronto táxi. Autorizar pelo táxi, 6258. Para o solo. Gente, poderia confirmar o pátio e o gate? atualmente nós estamos aqui no pátio 3, no número 2, nós estamos com o relógio para o pátio número 1. Gente, está autorizado um reboque a princípio até a saída do pátio 3, informando para ingresso no pátio 1. E apenas confirmando, posição 05 do pátio 1? Afirmativo. 05 do pátio 1, chamado e pátio 3. Paulo, chinelo 62, 5 anos para o táxi, está com 1-1-1 a bordo, 4 horas ao Senegalhão. Chinelo 62, 5-1, está autorizado táxi via pátio 1, taxiway Índia, ponto espera da 1-0, chama torre 1-1-8-9-5, o ajuste de altímetro 1-0, no 2, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto espera 2-1-9-5, 12, obrigado, bom trabalho. Salvador, Oceané 6251, ponto zero. 6251, autorizada linha de colar, pista 10, 1 centena grau, 08 nós. Charlie Dan Golf está livre, ingresso no pátio 1 na posição 05, reporte ao término. Ok, reportado, término do reporte. É 251-319-190, 1 no 9, décimo 8. 19-8-6251, obrigado, boa. Salvador, 62, 5 transfere, boa. Janeiro 62, contato radar, Supo 360 da El. 360 da El, tem como você na bridge pra gente, pro 251? Botei a saída, guarda de coordenação. Tá, vamos dar agora a Chanel 6251, voo e bridge. Jet Bridge, obrigado pela coordenação, agradeço.